melhores. Cobrando explicações que eu não te devo. Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço ou quem eu beijo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Ei, não tem direito de porra nenhuma. Stories, cobrando explicações que eu não te devo. Não é da sua conta onde eu ando, o que eu faço, quem eu beijo. Não vou te bloquear, nem te silenciar. Vou te matar na unha. Engole o teu ciúme aí tomando uma. Eles não têm direito de porra nenhuma. No terror e ver meu beijo dando voltas por aí. Para de me assistir, deixa de me seguir.